Saba, quando a rainha ouviu de Salomão a sabedoria, veio com tesouros mil para ver a sua glória. Corações aguardavam palavras de verdade, e ao chegar em Jerusalém encontrou a majestade. Bendito seja o Senhor que estabelece o rei, sabedoria e amor ele dá a quem crê. Sobre ti, ó Salomão, a glória resplandece em cada coração, teu nome se reconhece. Ela trouxe especiarias, ouro em abundância, mas ao ver a alegria, sentiu a confiança. Foi verdade o que ouvi, nada se a sabedoria que há em ti. É luz que me encantou. Bendito seja o Senhor que estabelece o rei, sabedoria e amor ele dá a quem crê. Sobre ti, ó Salomão, a glória resplandece em cada coração, teu nome se reconhece. E todos buscavam a face do Senhor, pois em Salomão revelava-se o amor. Numa casa de sândalo e em ouro esplendor, as nações se uniam para ouvir a voz do Criador. Bendito seja o Senhor que estabelece o rei, sabedoria e amor ele dá a quem crê. Sobre ti, ó Salomão, a glória resplandece em cada coração.